bom dia vida, hoje é mais um dia pra sobreviver. E a batalha já começa no amanhecer. Já vou rimando no café da manhã, pois amanhã não se sabe o que vai ser. Toda manhã tem um ar de melancolia, aquela nostalgia que contagia. Gente que acorda e é seu lado alguém, gente que desperta e é seu lado ninguém. Mamãe, que madruga com o neném, gente que tem tudo e gente que não tem. Então eu vou pra rua, vou ver o sol, jogar a minha isca e puxar o anzol. Cantar pro astro rei, Deus sol, todo poderoso, que é de graça, sua graça pro povo. Leio o jornal e até passo mal, caiu a casa de um otário federal, boçal, traficante internacional. E a foto da madame na coluna social. O dia vai, não posso parar, a tarde vem chegando, vamos lá. Chegou, eu quero o jogo certo. Convido você e quem tiver por perto. Andradas, mercado, vou montar matriz. Quando dá um pulo, me escapo por um triz. Então eu sigo o meu rumo como castanheta, pra ver o pôr do sol entregue de bandeja. E à medida que escurece no escuro, eu posso ver o verdadeiro cego, é aquele que não quer ver. Carro demais, gente demais, consumo demais e a violência bem atrás. Não posso comprar, então vou roubar a publicidade me fez desejar. Chega de ódio, de conversa fiada. Tem que viver a vida como a gurizada. A noite chega, mal posso esperar, já sinto aquele cheiro no ar. A noite vem, tudo que é proibido é permitido e abusivo, mas é o que tem. E o que tiver pra usar, a galera tá mandando pra dentro. A correria norte, sul, leste, oeste, centro. Assim eu não aguento, bagulho 100%. Se eu não parar, eu vou à lona no primeiro tempo. Atenção, o que está por vir, não é aconselhável menor assistir. AIDS, coca, polícia, álcool, droga, violência. O sujeito está sujeito a tudo, abuso e uso, cego, surdo e mudo. Mas cidadão, sangue bom, pé no chão, sabe o que quer. Sabe curtir a noitada, venha como vier. O sol raiando a noite foi demais. Bom dia, vida, até mais.